E a gente começa a ouvir das pessoas algumas coisas muito importantes de experiências que elas viveram através dos ensinamentos, né? E apesar de muitas vezes nós estarmos muito tempo na igreja, tem muitas coisas que a gente ainda não entendeu, até mesmo por conta da falta de encontro, falta de experiência com Deus. Mateus 22, 17 diz assim: Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e essa inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Queridos, essa passagem ela é importante para nós. Quando Jesus fala dai, ele está falando do quê? Hã? Está falando de dinheiro. O tema aqui é dinheiro, o tema desse texto. Não é? É ou não é? Sim ou não? Então, quando ele está falando dai, ele está falando assim: pague. Pague a César o que é de César. E pague a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, parte do que você tem pertence a César. E parte do que você tem também pertence a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Malaquias 3:8. Porque esse é o único conceito que os judeus eles tinham que trabalhar. É que parte daquilo que estavam nas mãos deles pertenciam a Deus. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito do dízimo. Porque tem muita gente que pensa que quando está dando dízimo, está dando algo para Deus, está dando um presente para Deus. O dízimo, na verdade, não é um presente. Ele dá a ideia de um pagamento. É, na verdade, um reconhecimento do senhorio de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente pensa que está fazendo muito em dar o dízimo. Malaquias 3:8 diz assim: Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? E aí ele é bem claro: aonde? Em que te roubamos? Onde que o homem rouba a Deus? Fala para o seu irmão. Olha para ele e fala assim: não dizimar e não ofertar faz de você um ladrão. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí fala assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Queridos, a verdade é que o dízimo, a própria palavra dízimo, já nos deixa claro que o dízimo é 10%. O dízimo é a décima parte. A palavra dízimo em si significa décima parte. Então, o dízimo é 10%. Mas o nosso relacionamento com as finanças, ele não pode ficar restrito ao dízimo. É que nem, por exemplo, quando eu vou no Starbucks tomar um café. Quem gosta de tomar um café no Starbucks? Eu vou lá no Starbucks, tem um negocinho assim que parece tipo um saleiro com baunilha. Quem gosta de tomar café com baunilha? Eu gosto. Só que, Plinião, não dá, meu. Você faz assim e não sai nada. É que nem o crente que dá o dízimo. Só dá o que pede, nunca dá mais, né? Então, o que que eu faço? Eu abro aquele saleiro lá, ó, e dou uma derrubada naquela baunilha lá e mexo meu café. Por quê? Porque Meu irmão, só derramar ali é muito pouco. E o que a gente precisa entender é que não existe nenhuma outra área na Bíblia em que nós somos chamados para colocar Deus à prova. E ele fala assim, olha, vocês vão ver os céus abertos. Quer dizer, o dízimo e a oferta tem a ver com dinheiro, sim ou não? Mas os céus abertos não tem a ver com dinheiro. Aí você pode falar assim, nossa, mas que estranho. É que os céus abertos é, na verdade, o resultado de quando eu decido viver uma aliança com Deus. As verdadeiras riquezas, elas são liberadas. É o texto que a gente leu semana passada aqui na minha vida. Não sei se vocês lembram. Porque quando a Bíblia fala assim, olha, se vocês não sabem administrar aquilo que é de vocês, como que vocês vão saber administrar as verdadeiras riquezas? É por isso que o abrir os céus é muito mais do que você viver uma bênção financeira, uma bênção de prosperidade. Mas o que Malaquias ele está ensinando para a gente? Eu quero que você repita isso comigo. Diga assim, a obediência no natural faz com que eu abra uma porta no sobrenatural. Amém? Então, ele fala justamente isso, que a obediência no natural, ela traz uma liberação espiritual na minha vida. Por quê? Porque a forma que nós obedecemos a Deus nas coisas simples, é a forma com a qual nós estamos mostrando para Ele, que Ele pode realmente confiar nas nossas mãos as verdadeiras riquezas. E meu irmão, não tem outra resposta. A forma como você confia em Deus é a sua confiança, é a sua expressão do coração. Por quê? Porque, abre comigo lá em Lucas 16, 10. É muito simples. Se você não obedece a Deus nas coisas mais simples, como que você vai obedecer Ele nas coisas mais significativas? Não é verdade? Sim ou não? Lucas 16, 10 diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no mínimo, também é injusto. Você percebe que a fidelidade e a infidelidade, ela não depende da circunstância, ela é uma condição do coração. Então, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Porque a infidelidade é uma característica do coração do homem. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Deixa eu parafrasear aqui com você. Jesus está dizendo assim, se eu não sei como lidar com as riquezas desse mundo, quem vai confiar nas minhas mãos as verdadeiras riquezas? Então, isso daqui envolve o quê? Como eu vou lidar com o dinheiro que Deus ele colocou nas minhas mãos? Por quê? Porque a inabilidade disso vai me roubar o quê? De eu, o fato de eu poder trazer um impacto sobre a minha sociedade. Porque aquilo que Deus colocou nas suas mãos, meu irmão, é para impactar a sociedade, para impactar a cultura. Eu não posso pensar que Deus colocou algo nas minhas mãos para eu construir o meu império materialístico. Deus não te deu algo para você construir um império. Mas Deus te deu algo para você ser usado na expansão do reino. Agora, o que você está fazendo? Você está usando aquilo que Deus colocou nas suas mãos para a expansão do reino ou para construir um império materialístico? Que é justamente a questão de Mamom. Eu preciso entender que tudo que está nas minhas mãos, eu preciso usar para impactar a cultura e para impactar a vida das pessoas. Ou seja, o meu coração precisa estar voltado para o avanço do reino. Porque as riquezas verdadeiras não são dinheiro. Diga, riquezas verdadeiras não são dinheiro. O que são as riquezas verdadeiras? A presença. O que são as riquezas verdadeiras? O poder de Deus. E os céus são abertos quando eu aprendo a andar em obediência. Nas mínimas coisas, fala para o seu irmão, nas mínimas coisas. É por isso que Jesus diz: se eu não sei lidar com as riquezas do mundo, como lidarei com as verdadeiras? Sabe, meu irmão, Deus, ele está convidando a gente para que nós possamos ser participantes dos céus abertos sobre a nação brasileira, sobre a cidade de São Paulo. E nós precisamos entender isso, que a nossa obediência, ela libera algo no mundo espiritual. É por isso que Jesus, ele faz a mesma coisa aqui em Lucas 16, ele liga o natural. Ele liga as riquezas dessa terra às riquezas verdadeiras. Por quê? Porque ele liga o natural ao sobrenatural. Quando você entende isso, você não começa mais a fazer divisões. Isso é natural, isso é sobrenatural. Porque para Deus só existe uma coisa, o natural. Para ele, o sobrenatural é o natural dele. Então, o que eu preciso entender é que o dízimo não é meu. Então, dar o meu dízimo não é uma opção. Dar ou não, você nunca vai ficar com esse dinheiro. Porque todo dinheiro que eu coloco diante do Senhor, ele sempre vai ficar sobre a minha vida. Mas todo dinheiro que eu não coloco, eu também dou acesso ao legal para que o inimigo ele possa trazer o roubo sobre a minha vida. É por isso que eu quero te falar nessa noite que dar o seu dízimo é só o começo dos passos que você precisa dar na questão de como lidar com as finanças que Deus tem colocado com as suas mãos. Às vezes eu penso assim, ah, mas eu tô dando meu dízimo, então eu tô aqui tranquilo com Deus. Ah, pastor, mas então Deus, ele está colocando medo em mim. Não, Malaquias não fala que é o Senhor que está amaldiçoando você. Mas ele está falando que quando você decide desobedecer a Deus, você sai do lugar de proteção que ele reservou para você, meu irmão. É por isso que eu preciso aprender a lidar com as riquezas dessa terra. Para aprender a lidar com as riquezas superiores. Deus, ele está me levando para algo. Deus, ele está me levando para um lugar superior ao que eu estou vivendo hoje. Por isso que quando eu não tenho recursos financeiros, isso não é o fim. E quando eu tenho, isso também não é o fim em si mesmo. Então, ter ou não tem, não é o fim. Tudo é sempre um treinamento para o fim. Por quê? O fim de tudo isso é que nós tenhamos um coração voltado para o avanço do reino de Deus. Amém? Por isso, separe o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero ler com você esse salmo. Eu queria que você meditasse nele durante essa semana. Salmo 37, 21. Sabe, hoje a gente vive num nível muito melhor do que quando nós éramos crianças. Eu vivo, quem vive aqui? Carne era de vez em quando. E aquele leite cedo, saquinho marrom. Né? Suquinho era o kisuki, aquele que fazia. Era para fazer meio litro, mas a gente fazia 5 litros. Né? E a laranjada? Quem já tomou a laranjada? Você espreme uma laranja para 5 litros de água e enche de açúcar. Só que o que nós não entendemos é que o aumento do nível para eu viver está ligado ao aumento do nível da doação que eu preciso viver. Versículo 21 do Salmo 37 diz assim: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos, eles dão, e eles não simplesmente dão, mas eles dão com generosidade. Amém? Diga assim: os justos dão com generosidade. Eu vou te dizer algo até que você entenda isso. Nós jamais iremos aonde nós precisamos ir em Deus, sem generosidade. É por isso que, se você tiver esse coração, eu tenho certeza que Deus, ele vai trazer sobre a sua vida um aumento no nível. Porque o seu aumento no nível vai estar em aumento em generosidade, em aumento de expansão do reino. Agora, se o centro de tudo é você, alguma coisa está errada. Porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse ensinamento, obrigado por esse aprendizado, Pai. Obrigado por essas palavras que o Senhor liberou no nosso coração. E nós não queremos continuar vivendo sobre a influência de Mamom, sobre o domínio de Mamom. Mas nós queremos viver, Pai, sobre a influência do Teu Espírito, sobre essa influência de generosidade. Senhor, por isso leva-nos nessa noite a não entender com a mente isso que o Senhor falou conosco, Pai, mas que a experiência da generosidade nos leve realmente a níveis maiores, para que nós possamos impactar a nossa nação e a nossa cultura, promovendo os céus abertos. Eu profetizo nessa noite os céus abertos sobre a cidade de São Paulo, os céus abertos sobre o Brasil, Pai. Quebra com todo o governo de Mamom. Quebra com todo império materialístico que está sendo construído, Deus. Mas que nós possamos usar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para a expansão do Teu reino, Pai. Eu abençoo cada dízimo e oferta dos Teus filhos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dê o seu melhor ao Senhor. Agradável a ti, como o peixe.